bandeira. Baby, mano de viseira. Já tá tarde, vão embora. A balada já miou. Como sempre foi babada, agora é ver quanto gastou. Nota que perdeu, comanda roupa e dignidade. Faz amigo e vê se rola, deixa pra pagar mais tarde. Vai lidar no bandeira. Chega todo mundo e vai amassar meu bandeira. Baby, mano de viseira. Vai lidar no bandeira. Neo funkeira. Baby, mano de viseira. Baile de neo funkeira. Baile de neo funkeira.